ou preto são parceiro, ou azul parceiro também, ou castanha é parcidade, que meu zóio do meu bem. Eu queria esconder por mais tempo a minha dor, já não posso mais esperar a decisão do teu amor. Vai cartinha aventurosa levando o meu triste zai. Quem tem seu amor padece, quem não tem padece mais. Me responda minha carta, ou bem aperto de mim, que os prazeres dura pouco e a tristeza não tem fim. Não repare minha letra, por estar amarelada, foi escrita no sereno, no luar da madrugada.